Ei, tens paz? Podes crer, pai. Dia da Unificação, a melhor festa do ano. Bom dia, querido. Tens paz? Podes crer, mãe. Para dizer a verdade, nem me lembrava que era dia da Unificação. Estás a gozar? Eu mal dormi esta noite. Pai, já viste que, como não vivemos no futuro, os países ainda não se uniram e só vamos ter paz mundial daqui a 90 anos? Filho, não interessa em que era vivemos. Enquanto formos uma família, vamos comemorar o dia da Unificação. Olá, Pim, tens paz? Os presentes? Pim, sabes que não é dia de presentes? Se fosse, talvez as pessoas ligassem. Oh, Pim, esse não é o espírito da unificação, mas este é. Ah, Yupi, a família vai toda cantar. Unificação, unificação, com adoração, unificação. Está-se bem, Lloyd? Está-se bem, Barb? Mas vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram de ficar onde ela nos deixou. É o meu, meu do futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Só da cabeça. Esta casa de banho é só para os 11º. Oh! Desculpa, eu não sabia. Ah, oh, não percebeste? Oh, toalha para os do 11º, percebi. Desculpa, eu... Bem, até logo. Sete? O que é isso? Oh, sou o criado da casa de banhos mais velhos. Porquê? Sete, sabes que querias ter uma atividade? Tens o beisebol ou as colmeias? Se queres aproveitar o fato, vai para o casino. Phil, isto não é uma atividade qualquer. É uma paixão. Queres um borrifo de presunção? Dá-lhe. Obrigado. Um bom almoço também para si, Alteza. Vemos depois do almoço. E para prato principal fiz uma coroa de borré com ervas. Nada de especial. Descobri que a chave para o sabor exato é borrifá-la com este conta-gotas. Oh, bravo, Débora! Sabes, às vezes parece que tu é que me ensinas. A seguir, Pim Diffy. Que prato delicioso preparaste? No meu trabalho, decidi viajar até ao sul da fronteira. Primeiro, peguei nesta coisa estaladiça, meti carne e juntei queijo e esta coisa verde e babam! Apresento-vos aquilo que eu chamo taco. Descobri que a chave para o sabor perfeito é juntar este molho que selei nestes pacotes. Cheira-me que vou ter um 20. Olé! Ana Pima, até parece os do mexicano da esquina. Cala-te. Debbie, é verdade. Pim, tu enganaste-me com a tua galinha frita e os pedaços de galinha caseiros. Embora achasse suspeito quando foi a pizza de queijo de estaladiça, acreditei nisso. Mas agora vais cozinhar uma refeição caseira e os teus pais têm de assinar este formulário a confirmar isso. Olhe, tem aqui um cupão para mais um burrito. O que é que acha? Isto nunca aconteceu. Ô Vicente, eu não quero criticar-te, mas és criado na casa de banho. E então? Então, não te importas que aqueles tipos te usem? Não, não. São amigos. E mais, o que aprendo sobre a vida é valioso. Usas duas vezes mais as cuecas se as virares ao contrário, sabias? Vê, dia 2. Estou enjoada. Seth, esses tipos gostam de ti porque põem gelo nos urinóis deles. Hã? Classe, hã? Osmer, apareces na festa esta noite? É no armazém do meu tio. Vai ser de loucos. Ah, fixe. Eu apareço. Chip, só uma ideia. Posso levar o meu grupo? Bem, estás a fazer um bom trabalho na casa de banho. Quer dizer, aquilo do gelo no urinol tem classe, meu amigo. Bora lá. Eu sonhei que o Seth nos metia na festa do Chip. Feliz que é verdade! Isto é inacreditável! Totalmente! Contem-me tudo porque eu não vou. Phil, tens de ir, vá lá. Não posso, é o jantar de unificação. Jantar de unificação? Não é nada. O meu pai dá nomes aos jantares. Parece parvo, mas é importante para ele. Phil, sabes quantas vezes do nono ano são convidados para a festa do 11º? Quase nunca. Nunca? Quer dizer, é como andar com a realeza da escola. Uma pista de dança enorme, luzes, o sistema de som de 40 mil watts do chip. A sério? Phil, tens de ir. Isto vai pôr-te no mapa. Ok. Yeah, fixe, eu alinho. Eu até vou vestir umas cuecas lavadas. Ei, não era um unidia sem um jogo de laser squash com o meu filho? Estive a ver as filmagens dos nossos jogos. Pai, eu venci-te em 8 dos últimos 10 anos. Para que torturares-te? Bem, não vou cair nas mesmas asneiras este ano. Não. É agora. Olha, eu estava a pensar em escapar-me ao laser squash este ano. O quê? É, eu fui convidado para uma festa esta noite. Tem uma pista gigante e luzes e um sistema de som de 40 mil watts. Phil, é dia da unificação. Mas pai, o dia da unificação só vai ser daqui a 90 anos. Filho, não é só pela paz mundial, está bem? É dia da família, ok? De nos sentarmos a comer 6 pratos de unirrolo, jogar um bocado de squash, vá lá, jogamos juntos desde que tinha 5. É que eu sei que o unidia é muito importante para ti, mas... Podes crer que é importante para toda a família. Bem, esta festa é importante para mim. Vai ser mesmo boa, todos os meus amigos vão lá estar. Está bem. Boa, senhor 15 anos, sou adulto. Vai lá à tua grande festa importante. Eu arranjo outra pessoa para jogar comigo. Esqueci-me da luva. Uma colher de chá de molho. Oh, com caneco. Que cheirinho tão bom. É o cheiro da revolta. Querida, tens de fazer uma refeição caseira. E o jantar do unidia é a melhor oportunidade. O unirrolo é difícil, mãe. Não custa nada, giro. 7 comidas dos 7 continentes num delicioso rolo. Eu sei que vai sair bem. Tenho fé nisso. O que é isto? Tem dúvidas sobre o produto? Precisa de ajuda? Ligue para a nossa linha. E vou ligar mesmo. Operadora 212 a falar. Problemas com o rolo? Tenha calma e eu ensino-lhe. Espera aí. Eu conheço este chilrear sonante. Berwick. Pim, és tu? Oh, bolas. É o meu melhor dia como contratada. Vou ajudar uma amiga. Viva! Ok, prioridades. Respira fundo e com calma. Pronto, Agora imagina-te na floresta rodeada de macacos felizes. Esses macacos vão ajudar-te, como as espátulas, as pinças. A miúda passou-se. Sim! O que é que temos? O que é que temos? Temos spray de peru, spray de esparguete, spray de pato à pequim. É isto. Spray de rolo da unificação. Ainda bem que trouxemos coisas do futuro. Então, teu pai passou-se por não ir ao grande jantar. Oh, já, ficou passado. Mas não faz mal, ainda bem que estou aqui. Oh, aparência, que tal estou? Gina, parece uma boneca. Podes rezar para que a nova saia do tapete. Nome? Wasmer. Zet. Não está na lista. Somos amigos pessoais do Sr. Chip Croston. O Chip ainda nem chegou. Homem, não deixa sair antes de acabar o relatório. Rapaz dos lavatórios, o que é isto? Passei 6 horas com pinças e cremes. Não te preocupes, não se desperdiça, meninas. Vemo-nos na segunda. Philip, eu não entro sem ti. Oh não, Killy. Vai aquecer a festa, está bem? Vamos a seguir. Tenho um plano. Ok. Bom, guardo lugar na pista. Ok, entra. Então, amigo, qual é o plano? Ora bem, é só... não tenho plano. Bolas! Phil, isto é um desastre total. Espera, Seth. Tenho uma ideia. Olá, senhora. Acho que deixou cair isto. $1? Seu dólar, amigo. O meu amigo é novo no negócio de untar mãos. $2? Agora posso comprar aquele rancho no Colorado. É, é isso mesmo. Então, somos fixos agora? Ok. Acho que ainda não somos, certo? O Wasmer está aí fora. Wasmer? Já, está aqui. Mandou entrar. É agora. Uma emergência. Temos uma situação complicada ali dentro. Espero que tenhas a ferramenta. Tenho. Posso levar o meu assistente comigo? Não. Bem, jogas laser squash com o teu velho pai, por favor? Pai, não posso cozinhar. Pronto, eu vou jogar sozinho. Mas que lindo unirrolo. Feliz dia da unificação, Pim. Pim, tu mereces ir ver um bom programa de televisão. Não vais deixar isto chegar à pista de dança? O que é isso? Phil, tens de vir! Tem uma pista de dança fixe, uma máquina de bolhas e um papagaio mecânico! Vou entrar no vídeo! Hazeltoff! Com licença, com licença! A coisa está mal. Eu nunca vi nada assim. É como tentar cortar uma árvore com faca de manteiga. Não tens outra? Esquece isso! Eu vou precisar de uma bicha de 200 percanos daquelas a motor ou... Ou o queijo vai transbordar da tosta integral? É. Queres vir para aqui? Arranja o material ao homem. Feito. Kiddy, volto já. Vou ver o meu rolo do dia da unificação. Oh, com um caneco. Xissapenico. O que é que aconteceu? Tenho que tirar isto daqui. Pois, se calhar até tens razão. O que é isto? Que coisa é esta? Isto o quê? Isto? Isto é rolo de carne da unificação. Fiz a mais para sobrar. Sabem que eu penso sempre nos outros. Parece que alguém tentou escapar do trabalho da escola usando uma lata inteira de rolo de carne. Puxei uma cadeira e como enquanto está quente. Lloyd, traz uma pá. O rolo da unificação está a entrar para o ventilador. Certo, querida. Bolas, raios, tu assustaste-me mesmo. Estiveste aqui toda a noite? Não, estava na festa. Eles precisam de uma peça, uma bicha. Pois, a festa. Então como é que ela está a correr? Bestial. É o que chamam um espanto. Eu sei o que isso é. Hã? O nosso dia de unificação está um espanto. Tão espantoso que já não nos espantamos mais. Acabou-se. Bom, enfim, vim buscar uma pá. A tua mãe quer jogar pás selvagens. Oh... Ei, ei, pai, estava a pensar, tenho tempo. Talvez pudéssemos jogar um laser squash? A sério? Tens a certeza que não estás velho para isso? Ah, vá lá, só estás a dizer isso porque estás com medo de perder, hã? Medo? Eu? Tu é que tens medo do cotovelo certeiro. Chamas esse jogo? Não, é isto que eu chamo. Cansado, é? Não, ainda nem que é assim, meu. Belo cotovelo certeiro, é? Yeah, obrigado. Ora bem, são 3 jogos para cada. 6 jogos? É, já jogámos 6. Tens de voltar para a tua festa. Devias ir andando. A não ser que queiras o desempate. Certo. Tens de voltar para os teus amigos. Eu sei que são importantes para ti. É, é. Ei, não te esqueças da bicha. Oh, pois. Obrigado. Phil, foi bestial. Já, yeah, do melhor. Parti-me toda a dançar lá dentro. Ah, acalma-te, tia. Acalma-te. Ei, canalizador, porquê que demoraste tanto? Entra, amigo. Eu vou embora. Estás maluco? É a festa do ano. É a festa da minha vida. Já, yeah, talvez, mas... eu vou andando. Está bem, vamos. Phil, não percebo. Vais-te embora? Bem, hoje é dia de unificação. Ok, mas pensei que querias ir à festa. É, eu sei. Também eu. Só que, quando fui a casa ainda agora, o meu pai e eu começámos a jogar um jogo par de laser squash, como fazemos todos os anos. E de repente estávamos no chão na brincadeira e foi tão divertido. Quando dei por mim iam 6 jogos. E o meu pai ficou tão feliz. Percebes? Sim. Parece bom. E agora fiquei com uma vontade enorme de comer o rolo de unificação da minha mãe. O que é um rolo de unificação? Vamos. A sério? Sim, vais adorar. Prontos, começar. Unificação. Unificação, unificação, como adoramos a unificação. Está-se bem, Lloyd? Ring, ging, ging, ging, ging. Pai, pai, peste. Oh, senhora Diffy, senhora Diffy aqui. Oh. Tem aqui um lindo centro de mesa. Obrigada, Killy. És a primeira a reparar. Prepara-te, Killy. Este é o grande evento. O rolo de carne. Afastem-se, malta. Rolo de carne a caminho. Sabes, normalmente não é servido com uma pá. Quantas fatias é que querem? Oh, uma pá normalmente é o meu limite. Bem, este transformou-se no melhor dia da unificação de sempre. Tens paz, pai? Podes crer, filho. Tem paz, senhora Divi? Tens paz, Killy? Bom, família, comam. Chegamos ao fim do rolo de carne da unificação. Comemos rolo com ovos, rolo com massinhas, puré de batata de rolo de carne e rolo de carne com panquecas. Alguma coisa que não tenha rolo de carne? Bem, os cereais não têm muito rolo, deves conseguir tirá-lo. E o café não tem quase nenhum. E isto, família, é o fim. Já começava a cheirar a rolo de carne. Sabes, ao princípio estava farto, mas depois habituei-me. Mais alguém quer guardanapos? Que é? Pai, acho que o teu rabo retém rolo de carne.